o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como todo sábado a gente faz, né, mesmo 2 horas de rock and roll, pra gente curtir tudo que tem direito. E hoje o programa tá um pouco especial, cara. Eu diria especial mesmo, porque vocês vão ouvir o último álbum do Aerosmith, cara, lançado agora há pouco tempo, tá? E tirou nota 9 na Rod Crew, pelos críticos de música da Rod Crew. Bom, se bem que eu nunca dei ouvido pra crítica, né, cara? Não é só porque um crítico diz que o álbum é ruim que eu não vou ouvir. Mas vocês vão poder comprovar que 9 tá de ótimo tamanho. Joey Perry e Steven Tyler continuam ótimos, cara, tá ok? E na sequência, a gente vai continuar com o rock ao vivo, cara. É, aquele especial de ao vivo que eu sempre faço. Eu não gosto muito de música ao vivo, sempre falei isso aqui, mas é bom ouvir, cara. De vez em quando é bom ouvir, que é gostoso mesmo. Tem muita coisa boa pra gente curtir. Tem AC/DC ao vivo, Alice Cooper, Black Sabbath, Purple, Guns N' Roses, Iron Maiden, Judas, Kiss, Led Zeppelin, Queen, Lynyrd Skynyrd, Metallica, Ozzy, Saxon, Van Halen. Tá bom pra você, né? Aí já tem uma overdose de rock and roll. Bom, a gente vai começar com um novo álbum do Aerosmith, cara. É chamado Music from the New Dimension. É, cara. Music from the New Dimension. Vocês vão ver aí 6 faixas e vão tirar suas conclusões. Eu só não botei as baladas, tá? Vai ficar uma coisa assim mais rock and roll. Tem umas 4 ou 5 baladas que realmente quem conhece o Aerosmith sabe que é coisa boa. A gente vai começar com Beautiful. Vamos lá. Classic Rocks. You will. brincadeira, tudo sessentão, meu amigo. Tudo sessentão. Joe Perry e Steven Tyler, não sei como esses dois estão vivos, né? Eles eram conhecidos como The Drugs Man. The Drugs Man. É, malandro. Daí você tirou a ideia. Eu tenho até, inclusive, lá um vídeo lá que tem o Steven Tyler desmaiando no palco. Uma loucura, cara. Era uma loucura. Mas pararam com isso, aí, senão eles não estariam vivos até hoje, né? É, Joey Perry, Steven Tyler, Aerosmith, você ouviu Out Go The Lights, olha, Oh Yeah, Love It A Lot, Legendary Child, Freedom Fighter e Beautiful, do álbum Music For The New Dimension. Se você quiser comprar o CD, eu assino embaixo, cara, tem o selo de garantia do Adolfo Maciel. É, eu me garanto. Gente, ó, a gente vai pro break e na sequência volta com o Rock ao Vivo, cara. Já, já, não saia daí. Classic Rocks. É isso mesmo, Classic Rocks todo sabadão. Você se vinga do seu vizinho, do seu cunhado chato que chega na sua casa com o CD do Luan Santana. É, malandro. Eu sei o que, que é isso. Final de ano tá chegando. No final de ano é terrível, então. Tem aquela reunião de família, aí você tá lá na boa, daqui a pouco começa a axé, depois vai pra pagode. E quando a galera tá no bicho mesmo, entra aquele pancadão. Aí eu já tô em casa há muito tempo, velho. Aí já tô em casa, depois do segundo pagode eu já tô em casa. Na boa. Não, fala sério, cara. Não dá certo. Portanto, você vai se vingar dos seus vizinhos também hoje. Tá ok? Pode aumentar o som aí. Bom, a gente vai começar aqui, ó, com... Ao vivo, AC/DC. A minha música predileta do AC/DC. Ao vivo, então, melhor ainda. É Holy Lotta Rosie. Vamos lá. Classic Rocks. She steers the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Ain't no fear, story. Ain't no scared of nothing. Attend to the snare drum. Beat it. We'd like you to sing just three words after we do, please. The words heaven and hell. And I'll do one for you first so you know exactly where it comes. It's quite easy, but we need your love and power. You've got to do it with a lot of strength. Here's the example. On and on, it's heaven and hell. Now that's what you do. Here we go. On and on, it's. Yes, do it again. On and on, it's. Now one on your own, a big one. On and on, it's. All right! Give yourselves a hand. Fantastic, that was. Surprise. Not only are we filming this one, but our next album will be, finally, a live album from Black Sabbath. The lover of lights, not to sin at the end. It's just the beginning. The closer you get to the meaning, well, the sooner you know that you're dreaming. It's all. open. Thank you. clássico do Guns, meu amigo. É, Paradise City, Guns N' Roses ao vivo, que é muito ótimo, cara. E agora, Marquinhos? Agora vai, né, cara? É isso mesmo, Guns N' Roses, Paradise City. Aliás, o Guns ao vivo é um dos poucos grupos que ao vivo eles conseguem ser melhores do que em estúdio, cara. Eu acho, tá? Os shows deles no Rock in Rio, não o último, que foi uma merda. Desculpa o termo, mas não tem outro adjetivo pra ser usado. Tá? Com Axel Rose gordo, chato, levando mamãe no palco. Ah, me poupa. É, chega a mãe dele subindo no palco. Tava chovendo, cara, mas chovendo de tudo quanto é jeito. Aí é. Aí a mãe dele deu um beliscão na bunda dele. Que coisa, rapaz. Não, roqueiro velho é terrível, cara. Eu sempre falo isso aqui. Oh, você ouviu aí Guns N' Roses, Paradise City, Deep Purple, Woman from Tokyo, Black Sabbath, Heaven and Hell com Ronnie James Dio no vocal, tá? Alice Cooper, Squeeze Out, o clássico do Alice, e AC/DC, Who the Lotta Rosie. A gente foi pro break e volta. Tem mais rock and roll aí, cara. Não saia daí. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks agora ao vivo pra você, cara. Rock and roll ao vivo é bom, é muito bom. Isso tem que ser escolhido a dedo. Eu não digo a dedo é um termo que a gente usa. Escolhido a ouvido. Você tem que ouvir pra ver. Porque tem algumas, Marquinhos de vez em quando apanha aqui com as gravações são horríveis. Aí não tem como nem tentar arrumar no computador aqui que não tem jeito. Quando é uma porcaria não tem como arrumar, cara. Transformar em ouro não dá. Não dá. Olha só, vamos lá, seguindo ao vivo, Iron Maiden, cara, The Number of the Beast, clássico do Iron Maiden, é o famoso 666, vamos lá. Classic Rocks. Woe, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human. Its number is 666. I lived too long. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was really not just fantasy? Just what I saw. face is cracked from smiling, all the tears that she's been hiding. And she wonders pretty soon, everybody's gonna know. My, I'm so happy. I'm gonna Hoje é Metallica ao vivo, meu amigo. Eu tô apanhando com essa vinheta aqui hoje. Eu e ela, a gente tá batendo de frente aqui, ó. Você ouviu Metallica, se não me engano, nosso primeiro álbum, cara. É Seek and Destroy. Agora eu viajei, cara. Ah, são tantos álbuns do Metallica que eu não me lembro de cabeça aqui. Bom, você ouviu ao vivo aí, ó, Seek and Destroy, do Metallica. É, o americano fala Metallica, tá? Mas não vamos ficar tanto de frescura aqui também, não. Tem o Queen, We Will Rock You, olha, Led Zeppelin, Celebration Day, Kiss, Detroit Rock City, Judas Priest, Living After Midnight, Iron Maiden and Number of the Beast. E falando no Kiss, amanhã, cara. Amanhã não, né? Ué, amanhã, isso mesmo. É amanhã. É amanhã, tem um show dele ao vivo, cara. Ah, estreando aí no Brasil. Agora eu não me lembro se é São Paulo ou Rio de Janeiro, acho que é Rio de Janeiro. Agora eu me perdi de vez. Eu só sei que no final do show vai ser um show pirotécnico, ou seja, vai ter aquela queimação de fogos que é normal no show do Kiss, com mais de 10 minutos, quase 15 minutos. Tá? Tem uma sala só separada para eles, o pessoal que vai montar a parte do visual do show do Kiss, que também conta. Kiss é um show mesmo, cara. Não é só quatro caras do palco cantando, não. É um show, cara. Só a roupa deles já é um show. Ainda tem aquelas pirotecnia lá, aquelas coisas todas. Tem aquele visual do palco, luzes, como é que é, né? Gelo seco e tudo isso a mais. Você junta tudo isso, dá um espetáculo e tanto. E é, só não vou, aliás, porque é 360 pau, Marquinhos, entrada. Meu bolso já tá uma gemida aqui agora quando eu falei. 360 pau, eu sei que vale, gente. Vale a pena ver. Mas depois eu vou me arrepender, cara. Eu sei que eu vou, então eu não vou. Eu já fui em 83 no Maracanã, meu amigo. Não tô tirando onda, não. No lançamento, na turnê do Live Loud, Creators of the Night, o nome do álbum. Eu estava lá no Maracanã. Tá? Mas sempre é bom ver o Kiss, né? Bom, gente, ó. É o seguinte. A gente vai pro break e na sequência eu volto com o Leonard Skinner ao vivo, cara. Prepare-se que você vai fazer uma viagem tanto. Classic Rocks. É isso mesmo. Hoje você ouviu já aí o último álbum. Algumas faixas, lógico. 6 faixas. Do álbum do Aerosmith, Music for a New Dimension, e na sequência a gente continuou com o rock ao vivo, tá? Você deu pra perceber que eu improvisei aí, né, cara? É porque eu consegui o álbum do Aerosmith e não vou ficar esperando pra tocar pra vocês aí ouvirem, tá? Mas isso valeu a pena, não tem problema nenhum. Rock and roll é rock and roll, você pode misturar tudo, a ordem dos fatores não altera o produto, de jeito nenhum. Olha, vamos pra última sequência pra você, último set de músicas, começando, é lógico, com uma das minhas bandas prediletas de Southern Rock, que é o Leonard Skinner. A gente vai de Free Birds, é um clássico do Leonard Skinner. Vamos lá. Classic Rocks. Leonard Birds, you know, just flying where they wants to go, and I don't know, that's what this country is all about, you know, being free, and I think everybody wants to be a free person.

already, it's us. 3 months to go. You know what it's called? Wheels of Steel, all right? We'll be right back.

Pois é, tá aí, ó, Van Halen. Aliás, essa música poderia até ter entrado no de tributos que eu vou fazer depois, porque tem a música do The Who, né, cara? I Won't Get Fooled Again. E, se eu não me engano, tem o Really Got Me também na sequência. Van Halen com Sammy Hagar nos vocais, cara, bom demais, tá? Anterior foi Saxon, Wheels of Steel, Ozzy Osbourne, Mr. Madman, é The Voice of Rev Metal, é Crazy Train e Metallica, cara, Seek and Destroy It. Foi bom, não foi? Seek and Destroy, não é de Destroy It, não, Destroy. Semana que vem tem mais, olha, semana que vem, vamos ver o que vai fazer ainda, né? A gente vai pensar direitinho aqui. Tem muita coisa, tem vários programas feitos aqui. Falta a gente escolher qual que a gente vai gravar e mandar pra vocês, tá ok? Bom, como sempre, sabadão, meu amigo. Espero que você aproveite bem seu sábado. E aquele velho recado, cara, sempre a gente vai falar: se você for sair de noite, se for dirigir, não beba, tá ok? Classic Rocks.